Nereida Vieira, visitando o seu coração. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Mentira. Baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome.